quero estar contigo em toda a minha vida e amar a ti com todo o meu amor, pois a proteção só encontro nos teus braços e por tudo, tudo eu quero ser grato. Quero ser fiel em tudo, te agradar, te fazer feliz, estar sempre ao teu lado. Vou viver somente para te amar. Mostrarei ao mundo que você. Não vou te deixar. Por tudo eu te amo. Por tudo eu te quero. Com a força que há em mim, sempre vou te amar. Vida e amar a ti com todo o meu amor.